Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna e todo aquele Brazilian way of life. E este também é o espaço onde o mote é desmascarar alguns dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade de algumas coisas da vida moderna e o principal, que é escrachar da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas nhenhenhê que o mundo aí tenta empurrar nas nossas goelas abaixo. E como sempre repetimos, falou em empurrar a goela abaixo. Hey, hoje tem mais de um. Semana passada a gente tava no Miserê, eu e Alexandre dividimos uma latona em dois. Hoje, amigão, tem uma caixa de isopor aqui, ó. Pra dar e pra vender no Itaquerão. Então, Alexandre, corre o ano de 2014. Sim. E sem dúvida, a violência é o fator que mais mete medo em todas as classes sociais. Afinal, é constante o pavor, né, de se ter uma arma apontada pra cabeça e um malandro do outro lado, né, querendo o seu contado dinheiro. Aquele dinheiro ali é que você vai usar pra pagar o maldito leasing, né, do carro. Sim. Que você financiou ali em 60 vezes. Carnê esse que mais parece o Alcorão. O carro já tá todo fodido e não vale mais um quinto do que já se foi pago. Mas, Alexandre, a violência não ficou ali só no cano do revólver. Ela evoluiu junto com a tecnologia e foi pra internet com e-mails que roubam nossas senhas e nossas dignidades, né? E até para dentro das cadeias, né? Afinal de contas, um preso pode te fuder via celular simulando um sequestro. Então, em mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, vamos falar do câncer social. Veja você, eu estou parecendo sociólogo falando isso. É. Que tal como uma metástase urbana, outro termo bacana que eu estou falando aqui. Bonito. Vem colocando medo em nossas cabeças e travas em nossas portas. Então, esta edição, violência urbana. E uma das categorias de... Dizem que o álcool é um grande promotor de violência. Exatamente. Né? Então, peraí, vou dar uma beiçada. E uma das categorias de violência que está mais do que na moda é os roubos de celulares, né? É impressionante como tem se roubado celulares. Isso é feito de várias maneiras, seja por uma abordagem ali violenta no trânsito. Já teve seu celular roubado? Celular? Não, não, nunca tive, não. Eu ando com um fake no carro pra hora que o cara vir roubar. Já, toma aí. Eu já tentei fazer isso, mas na hora que o cara vem... Você deu o original. Você entrega o iPhone, cara. Ou senão o cara pode também ser pego ali de uma trombada ali na rua, né, cara? Ou até num arrastão, enfim... Muitas formas de você perder aí o seu smartphone. Tem um ouvinte, o Fabiano Trindade, que ele contou que um amigo dele teve o telefone roubado por dois ladrões em uma moto. É clássico, né? É clássico. Esse layout com, aconteceu com um cara que trabalha comigo na semana passada. Os caras chegaram... Ó que maluco, cara. Os caras chegaram no carro, bateu no vidro ali, tal, dá o celular, dá o dinheiro. Dá o cu. E o cara olhando pra dentro do carro, sabe o que o cara roubou? Uma santa. Ele tinha uma santa grande de gesso, tava levando pra mãe dele. O cara levou uma Aparecida. E qual é a santa padroeira dos vagabundos? Vagabundos de duas rodas. Nossa Senhora dos Prazeres. Né? O Fabiano Trindade, ele falou que o amigo dele teve o celular roubado ali por dois ladrões na moto. E como merda pouca é bobagem, o fato se agravou quando começou a aparecer na web fotos deste amigo com a ex-namorada em um motel. Ei, pelados! E o pior é tinha uma foto em especial que aparecia em um banner com o texto embaixo. Abre aspas. Mulheres feias também querem transar. Clique e saiba como. Queimou o filme da mulher do cara. Excelente. Outra forma de violência que vive ocupando a tela do Fantástico são as rinhas escolares, né? Direto tá na revista eletrônica. Sempre aconteceu, né? Eu vejo a indignação de psicólogos, de parapsicólogos, de pais e mães reclamando muito dessas brigas nas escolas, mas é que hoje elas são filmadas, né? Afinal, a revolução está sendo filmada. O YouTube, ele deve ser um grande responsável pelas brigas na escola, porque afinal você arrebenta a cabeça de alguém no quadro negro pra postar. Com o intuito de bombar, né? De ter muitos views. E você ganha na publicidade no YouTube. Exato. Matando alguém na pancada, você pode levantar algum dinheiro no YouTube. E na nossa época de escola, as brigas também aconteciam aos montes, né? Uma violência urbana muito recorrente, não, quase nada. Eu brigava com camisinha, como eu já citei algumas vezes aqui. Eu também sempre fui muito cuzão. Mas eu nunca. Eu brigava com camisinha porque eu era menor que eu, né? Então, o meu inimigo ali, o querido amigo camisinha. E menina, você já arrebentou? Não, mas sempre era legal quando se falava, vai ter o ápice da covardia. Não, nunca briguei com garota, mas daí você ouvia aquela célebre frase, o pau das minas, né, que vai ter lá fora. Você já viu o pau das minas? Não, então, tá aqui, ó. Mas quando o pau das minas de fato acontecia, né, cara, era um acontecimento mesmo assim. Eu me lembro de uma briga da Doroteia. Doroteia, cara. Era o nome de uma professora, né? Não, Doroteia. Da diretora. Não, Doroteia. De uma aluna. Doroteia era uma aluna. Uma criança. Eu me lembro da Doroteia, acho que... Putz, não vou lembrar o nome da oponente dela. Sei lá. Ela tinha um nome um pouco estranho. Tipo Julieta. Alguma coisa nesse sentido. Jurema. Não era Ervilha, mas era Jurema. A Jurema. Olha, Jurema. É uma menina que na nossa cidade o nome Jurema já não era tão comum, assim como Doroteia também não. Mas enfim. E a briga da Doroteia com a Jurema foi um acontecimento porque as roupas se rasgaram. E ambas ficaram ali parecendo duas ring girls ali, sabe, cara? Beleza. Não era beleza, porque as duas eram muito, muito, muito desgraçadas. Amaldiçoadas. Assim, muito, muito feias. Mas ficou aquele alvoroço dos moleques. Mas o sutiã, que era a parte que todo mundo estava esperando que fossem arrancadas, não foram. Mas a calcinha caiu? Não, calcinha também não. Mas as roupas viraram trapos ali. Mas era uma forma de violência urbana muito, muito recorrente, essas rinhas ali entre crianças. E até hoje ainda é, e hoje televisionada. Né? Olha só, Alexandre, você falou aí que arrancou a roupa. Veja você, a ouvinte Gislaine Buarque falou que essas rinhas escolares não é coisa nova, né? Como você, Alexandre, acabou de falar... No passado, o termo vou te pegar lá fora era muito mais dito dentro de uma escola do que presente, professora. Ela mandou um e-mail. Cara, dava um cagaço se alguém falasse vou te pegar lá fora. Pois mas é. Mas dava um cagaço. Aí você, cara, na hora, você traçava um esquema de fuga. É, cara, exatamente. Pra sair mais cedo, simulava uma dor de barriga, isso, um cancro, qualquer coisa que te tirasse. Eu fazia uma amizade com os valentões da classe, com o Davi e o Eduardo, que eram os principais, aqueles caras de 16 anos que ainda estão na quinta série, manja. Sim, sim. Então eu fazia uma amizade com esses caras pra não correr o risco, né, cara? Então eles eram os meus Fonsecas. Vou ler um trecho do e-mail aqui da Gislaine. Abre aspas. Certa vez fui acusada injustamente de ter roubado uma borracha de uma menina. A história foi espalhando tal como dengue. E quando eu saí da aula, havia umas 5 meninas me esperando para o linchamento. O pior não foi ter apanhado como boi bandido, mas sim ter perdido a minha saia rolando na terra e rindo para a minha casa só de calcinha. Será que não é amiga sua, não? A Jurema ou a Doroteia? Outro tipo de violência urbana muito comum também é a violência doméstica. A gente pode citar, obviamente, as bolachas que os homens davam e ainda dão em algumas mulheres e depois vão lá e levam uma cesta básica e a juizada libera. Verdade. O cara da cadeia. Aí a mulher vai e tira a acusação do cara. É. E o cara volta a arrebentar ela 3 meses depois. Primeiro ele fala, não! Sabe que eu tenho uma amiga que é delegada, né? Uhum. Uma amiga que é delegada. Era delegada, bom ter amigo delegado. Ela era delegada das delegacias femininas aí. E ela disse uma vez que tinha um caso que mensalmente tinha que ir na casa do cara. Prendia o cara, tal, levava, você bateu na tua mulher, e, né? A mulher ia lá, aparecia, denunciava. Daí o juiz falava, não tem como prender o cara, você dá uma cesta básica. Aí o cara dava uma cesta básica. No ele outro morava mês, com a mulher? Morava com a mulher. No outro mês, mesma coisa. Ia lá, a mulher denunciava, tocava a minha querida amiga lá, prendeu o cara, o juiz falava, ó, cesta básica. Chegou um mês que o cara, já a hora foi se apresentar, levou duas cestas básicas. Desse mês e essa é do mês que vem. Que filha da puta, cara. E não só com as mulheres, com os filhos também, com os né? Os filhos, né? Você já apanhou muito na sua... Muito, da minha mãe, muito. A minha mãe algum... pegaria fácil 60 anos de cadeia só por conta de mim. Mais uns 30 da Amanda. E a Alessandra apoia muito pouco, minha irmã mais nova. Mas minha mãe estaria puxando cana fácil hoje, cara. Alguma especial que você queira lembrar? Eu lembro uma vez que eu... Era batia com o quê, assim? Com o que tivesse à mão. Um ferro de passar roupa. Não, não, com ferro não, com cabo ferro, de não, aço. Não, mas assim, cabo de vassoura já me acertou algumas vezes. Com a cinta, o grande cagaço de uma criança era apanhar com a cinta, mas com o lado da fivela. Verdade, o lado da fivela sempre deixava uma chaga. Exato. Só ia sarar 6 meses depois. E a minha mãe, não é que ela ficava tão furiosa com as minhas traquinagens, cara. As cagadas. Exato. E não é que ela escolhia pra bater com o lado da fivela ou com o lado da não fivela. Do jeito que ela pegava, ela dava, cara. Tava passando assim, ela... Na cabeça, nas pernas. Onde? Eu tenho uma cicatriz embaixo do braço, que até hoje, se eu fizer esse a denúncia... Esse rim... Ouvintes, pra quem não sabe, o Alexandre, uma vez ele tava com uma indisposição, foi ao médico, o médico falou assim, vamos averiguar tudo aqui, vamos fazer uma ultrassonografia. Aí besuntou o Alexandre de gel, começou a passar aquela maquininha e falou, você só tem um rim. Só tem um rim, exatamente. Curioso, a mulher do Alexandre também só, também tem, um só tem um rim. Como pode isso? Ah, aí quando a filha nasceu, na hora, ah, vamos ver se todos estão aqui. E o mal é tão mais comum que você, acho que eu nunca falei pra ti, minha mãe também só tem um rim. Eu não acredito. Tem cara. Algum nome? Monorim? Acho que alguma coisa. Não é exatamente isso, mas quer dizer isso, entendeu? Será que esses espancamentos... Sei lá. Não lhe tiraram um rim. A longevidade de um dos seus... Eu queria que ela precisasse de um rim. E você? Que ela... E você fosse a última esperança. E agora, né? Mas, então, hoje em dia, né, Walter, as crianças estão muito mais protegidas. A gente ainda sabe que até hoje o álcool, né, o cara chega com a cara cheia de alegria em casa e dá uns tabefes na mulher, nos filhos e tal. Mas hoje a legislação protege muito mais as crianças, né? Tem a lei do Estatuto... Da criança e do adolescente. Que tem aí suas controvérsias, né? Muitas porque, pessoas. Exatamente, acham porque tem até a lei da palmada sendo julgada aí, né? Porque não muitas é unânime, pessoas né? acham. Exato. Esse é um tipo de violência muito comum. E a gente está citando violência urbana, mas se você entrar para os rincões do país aí, a educação na base do chicote de bater em cavalo ainda funciona. Vara de marmelo, como diria minha avó Angelina. Outra forma de violência que nos fode são as agressões no trânsito, né? Que deixam ali por ano milhares de mortos pelo Brasil. País esse que tem a lamentável posição número 4 no ranking mundial, perdendo apenas CC. Pra quem, Alexandre? Você faz ideia pra quem que perde? Cara. Emergentes. BRICS, Rússia. BRICS, exatamente. Perdemos pra todos os BRICS. O BRICS tá na frente. Olha só. Só o Brasil fica em último. O B fica em último. Olha que mal, que loucura. Perdemos pra Rússia, pra Índia, pra China. E o nosso ouvinte, Alexandre, o Felipe Andreotti, nos contou por e-mail... que chegou a capotar o carro da autoescola quando aprendia a dirigir. E seu primeiro carro, um Corsa hatch, ele estacionou dentro de uma piscina na casa de praia de uma tia dele. Que beleza. Abre aspas pro e-mail dele. Hoje não dirijo mais, pois sei do meu fracasso barriqueliano. Cara, você viu que o Barrichello nasceu no dia da tartaruga? Eu ouvi falar isso, exatamente, cara. É que a maior piada pronta de essa foi todo o planeta, cara. Agora, uma outra ouvinte, a Mirella Martinelli, falou que certa vez fechou um cara. E esse cara começou a perseguir ela. Isso durou uns 15 minutos. Depois que ele alcançou a Mirella, ele pegou o extintor de incêndio do carro dele e disparou dentro do carro dela. Saca? Que maldito. Pá! E segundo ela, isso aconteceu já faz uns 3 anos e ainda tem pó branco no carpete e nos bancos. E ela fala aqui que tá torcendo pro carnê acabar logo pra ela vender o carro. cara, e trocar por outro. Briga de trânsito é muito comum, né? Numa cidade caótica como São Paulo. Já teve alguma briga de trânsito? Cara, não de chegar às vezes de fato ou de chegar ao pó químico ali dentro do meu carro ou dentro do carro alheio. Mas uma vez estava brigando com a namorada, eu e a namorada no mesmo carro, né? E aí, eu não sei porque diabos, um cara passou e falou, sai da frente! Cara, toda aquela fúria que tava em mim... Canalizou nele. Cara. Eu não minto, ele não falou sai da frente. Ele deu uma buzinada, falou, presta atenção. Mas ele foi, entre aspas, educado. Aí eu abri o vidro e mandei... O deselegante foi você. Exatamente, eu mandei tomar naquele lugar. Ele, calma aí, rapaz. Eu falei, calma o caralho. Aí ele falou, rapaz, o que foi? Ele vai tomar no seu cu. E assim eu fui desferindo muitos palavrões e o cara falou assim, você precisa ir pra igreja. Eu falei, preciso ir pra casa da tua mãe. Aí foi tão maluco isso que o cara que até então, acho que ele devia inclusive ser algum religioso, ele se destemperou também, cara. Aí virou, jogou a Bíblia virou em você. Virou uma guerra, cara, de agressões verbais, cara. Mas você parece ter sido filho da puta. Não, da a culpa foi toda minha, cara. Daquela maldita namorada que eu tinha, mas... Uma vez eu lembro que... Mas a minha vontade, só pra finalizar, a minha vontade depois era pegar a chave de roda do carro e desferir na cabeça daquele rapaz, cara. Que loucura. Como tem um episódio, eu odeio o Disney, mas tem um episódio com o Pateta que se chama, acho que Senhor Volante. Senhor Volante, Senhor Andante. Isso, exatamente. Que mostra justamente o que acontece com as pessoas quando pegam no volante. É aquele cara que ele é muito tranquilo, assim como eu sou. Mas eu não me transformo mais, porque depois que você tem um filho, você passa a pegar leve no trânsito. Mas o cara entra ali no carro e é todo aquele estresse do trânsito, transforma o cara num satanás, cara. Ô Alexandre, tem um lugar que eu diria que é onde mais rola briga, onde mais rola problemas, que é um bar. Realmente, tem razão. Eu já presenciei. Por conta muito... do quê, Walter? Por conta disso? Vamos brigar, vamos terminar o podcast hoje brigando. Vamos rolando no chão, na pancada. Mas aí, eu queria que fosse garrafa, porque eu adoraria quebrar o gargalo da garrafa, assim, manja no bico da mesa. Eu já vi um cara fazendo isso e se deu muito mal. Porque quando ele bateu... Cortou a mão. Não, só ficou tipo só a tampa na mão dele. Ficou um pedacinho de vidro. Que não dava saca, não dava pra ele segurar. Não dava pra tirar a sujeira debaixo da unha. Na hora, o outro cara pegou um banco. Antes dele dar o golpe, ele deu uma pulada. Olha só. Saca? Aí quando ele tava uns 30 centímetros acima do solo, ele desceu o banco de madeira na cabeça. Olha, que loucura. Do malandro que tava com um pedaço de garrafa na mão. Então caquinho. Foi o peso do corpo dele descendo, somado com o peso do banco, mais a velocidade dos braços dele. Foi mais ou menos uns 6 mil quilojoules aplicados na cabeça. Ô Walter, mas você é um frequentador assíduo de bar? Não, eu já fui. Bares. Não, já foi muito mais, exatamente. Hoje em dia eu dou uma passada e olhe lá, cara. Você que é casado vai mais que eu. Você botou, talvez por isso. Não tenha dúvida. Briga de bar parece uma instituição apenas ali dos arredores da cidade, das periferias não, e tal. É muito por porque, né? Exato, mas... Na periferia não tem tanta grana pra se beber. Da ponte pra lá é onde o dinheiro rola, Os marombados brigam isso, muito. Isso, muita gente malhada, muita gente com o nariz cheio de cocaína e álcool. Exato. Ali as brigas acontecem. Você estava num bar comigo, um desses bares. Eu odeio esse termo, barzinho, cara. Eu acho que esse termo é dos anos 80, não se usa mais esse termo. Não se usa mais barzinho, não, porque não. Eu odeio esse termo. Mas enfim, nos anos 80. Ah, vamos no barzinho. Vamos no barzinho com a puta da tua mãe. Fala direito o nome dessa merda. Vamos no boteco. Isso, exato. Mas estávamos nós num desses, não sei se você estava, e começou a rolar uma briga entre a namorada do cara e o cara. Os dois com a cara cheia de muito de álcool. De groselha. Exato. E começou a rolar uma briga e não sei o quê. Eu sei que a garota, ela subiu numa janela pra tomar um impulso pra voar no pescoço do cara. Meio, subiu, tipo o Telequete? Tipo o Telequete. Ela achou que ela era o Fantomas. Exatamente, subiu... ela voou no pescoço do cara. E aí um coitado, um rapaz que passava, foi tentar... Desgrudar. Ele foi tentando, não, deixa disso, ela, deixa disso, cara. E começou a ir pra cima do cara também, cara. E o cara tentando apaziguar e acabou levando umas bolachas também. Maravilha. Mas ele manteve a compostura. Agora, eu tava em uma, foi uma maluca também. Você vai lembrar, temos um amigo holandês, né? Tava eu e Benedictus conversando na frente do bar, chegou uma moça sem mais nem menos e deu um tapa na cara do Benedictus. Do nada? Do nada. Uma agressão assim? Agressão. Ela tava muito louca, eu acho que com todos os aditivos possíveis, e deu um tapa na cara dele. Você frequenta cada lugar também, hein? Não, mas você também vai nesse lugar. É. Enfim, cara, e Benedictus com um cara até tranquilão assim, né? Sim, cara da paz. O óculos dele caiu no chão, porém grande, com um holandês. O holandês é provido, parrudo, né? A máquina humana é generosa. Exato, parrudão, né, cara? E Benedictus pegou seu óculos no chão, botou novamente no devido lugar, olhou pra cara da moça e desferiu-lhe a maior bofetada que eu já vi em todos os tempos. Mas de mão aberta, mão fechada. Mão aberta, uma raquetada de baixo pra cima, que eu vi aquele corpo voando em câmera lenta, 3 metros pra trás. Aquela moça que até então só xingava a gente. E ela caiu, se levantou e foi embora. Sem abrir a boca. E ela, que era frequentadora daquela chimboca, nunca mais botou os seus pés lá. Maravilha. Foi uma briga que eu presenciei ali em loco. Não foi bem... Na verdade foi uma briga, foi, né? Foi. Teve um tapa de um lado e teve um de outro. Outra forma de violência também são as brigas em estádio, né? Briga, não só em estádio, né? Briga que envolve torcida... Que envolve futebol, que, assim. Vai pra outros arredores, né? Daí os caras acabam destruindo a cidade, destruindo metrô, trem. Mas briga de torcida realmente é um problema crônico, terrível. Muitos países do mundo. Cara, uma vez eu me lembro de ter ido no Morumbi. Eu fui pouquíssimas vezes em estádio de futebol pra ver jogo. Eu devo ter ido umas 3 vezes no jogo do São Paulo, no Morumbi, um jogo da seleção brasileira e acabou aí a minha carreira. O Alexandre é afeito ao futebol, o Alexandre gosta de jogar. Gostava. De assistir futebol. Eu fui bastante, mas hoje eu odeio futebol. Entrei no estádio lotado, porque O meu pai tem uma perereca aberta na testa por conta de uma briga de estádio. Dentro do estádio? Do lado de fora. Mas o que, que ele trombou? O seu pai palmeirense trombou com um corintiano? Meu pai, foi a única vez que ele foi com uma camisa do Palmeiras no estádio. E na saída, meu avô santista. Foi ele, o meu avô com a camisa do Santos. Eles tiram um jogo aí na geral, sabe? Aí na saída... Pra quem não sabe, a geral era um lugar que existia no passado, onde as torcidas... Se confraternizavam. Exato, né? Cara. Era o melhor lugar de ver jogo por conta da confraternização e o pior por conta da visibilidade, que era um lixo. Exato. E aí meu pai na saída do estádio, ele e meu avô... E naquela época, meu avô tinha um rádio do tamanho desse teu MacBook aí. E tava na cabeça. E daí meu avô saindo ali, tá, eles ouvindo o comentário do jogo no final, deram de cara com aquela torcida jovem do Santos, né? E aí os caras chegaram e falaram, aí palmeirense, dê essa camisa, meu pai. Falou, mas vocês querem que eu vá pra casa sem camisa? Dá essa camisa, meu pai. Falou, não, desculpa, mas eu não vou dar. Aí meu avô, pessoal, eu sou santista também, meu filho palmeirense aqui. Velho, cala a boca e sai fora. E dá a camisa, meu pai, não vou dar, enfim, hein. Mas teu pai também. Apanhou. Não é melhor ter entregue essa bosta. Melhor, porque ele não ia ficar com aquela cicatriz horrorenda que ele tem na testa. A cara disse que caiu no chão, os caras chutando a cabeça dele. Meu avô disse que a hora que o cara ia matar ele, meu avô catou o rádio e debulhou na cabeça dos caras. Perdeu até as pilhas. Foi. Aquelas pilhas grandonas. E foi o que salvou, cara. Mas meu pai foi vítima de uma briga de estádio, olha só. De uma coisa que era muito comum, era você mijar em sacos e jogar nas pessoas que estavam lá embaixo. Não importa se seja da sua torcida ou não. Se mijava por conta disso. Enchia o... Porque teve uma época que você podia beber, né? Agora vai ser liberado na Copa, né? Olha só. Uma vez eu fui com um amigo meu no Morumbi. Um jogo, olha, jogo do Brasil, seleção brasileira, a camisa canarinho, olha só, né, desfilando ali pelo maior palco de futebol paulistano naquela época. Um amigo foi comigo, tomou um saco de mijo. Puta, nas costas, pariu, cara. Mas foi impressionante, que bate, irmão do vereador, ou não foi, eu não me lembro, alguém que tinha ido com a gente, eu acho que foi o irmão do vereador, tomou um mijo. Mas foi certeiro, pegou as costas, subiu pra cabeça. Sabe quando você limpa os olhos com a mão assim? Sabe que você dá aquela chilepte? E a gente, naquela época, jovens, não tinha carro. A gente ia de ônibus. Sim. Imagina você dentro do ônibus, cheirando a mijo. Cheirando a mendigo, cara. Que bosta. E outra coisa que é comum... na época era comum, não sei, agora eu não sei, jogar chinelo no juiz. É. Então, na volta ali do Morumbi, voltar descalço, um monte, né, de gente descalço porque tinha jogado chinelo. Exato, no juiz. O termo violência é interessante por conta disso, que ele abrange muitas coisas. Olha só, a Fabiana Novaes mandou um relato aqui pra gente. O seguinte: é muito comum vermos na TV matérias de mulheres que são covardemente abusadas. Mas minha avó contava que a cidade de Anicuz, em Goiás, nessa cidade havia uma mulher que era conhecida como Zuleide Esfola Rola. Esfola o quê? Esfola Rola. Alcunha essa dada pelo fato dela ter mais de 1,80m, pesar um décimo de tonelada e forçar os homens que encontrava pela rua à noite a terem relações com ela. Olha só, ela era uma estupradora. Segundo a própria Zuleide Esfola Rola, ela tinha transado com mais de 80 homens e que, para fazer um bola gato à força, ela amarrava os caras da cidade. Olha só, amarrava o cara. No poste? Né? Que porra, cara. Amarrava o cara, qual que loucura. Agora, tem outro caso que também envolve violência e sexo. Foi relatado por um ouvinte que não se identificou. E ele falou que tem um cara que foi candidato a vereador lá em Ilhabela. Ilhabela, pra quem não sabe, é uma ilha aqui no litoral paulista, bem bacana ela mesmo. Então, ele disse que se não ganhasse, ele contaria pra todo mundo com quais homens ele tinha feito sexo. Ô, louco! O cara garantiu uma eleição e tinha dado um sapeco com muitos, hein, cara? Vou falar um pouco de violência nas redes sociais. Você se lembra aquele caso que teve do linchamento no Guarujá? Sim, da senhora lá, né? Por conta de um boato veiculado. Exatamente. Teve uma fanpage, se não me falha a memória, era Guarujá Alerta. Acho que é isso. Que postou a foto de uma pessoa lá que supostamente estaria usando crianças pra fazer magia negra. É, coisa, eu tô falando de memória, não lembro exatamente com riqueza de Acho que é mais ou menos isso, exato. Todo mundo acompanha. Aí o pessoal acessou, viu aquilo, tal, que aconteceu, mataram a mulher linchada. Então as redes sociais, né? Tá acessível a todo mundo, né, cara? Aos esclarecidos, aos não esclarecidos, isso de um preconceito maldito que eu acabei de falar aqui, mas é mais ou menos por aí. E o que acontece? As pessoas usam pro bem e pro mal, como diria minha mãe, né? Porque realmente... Pra Deus e pro diabo. Pra Deus e pro diabo. E esse lance de linchamento, que é terrível, que eu acho que é uma coisa absurda, é a coisa mais primal que o ser humano tem ali. Porque dentro, o cara não tem direito a um tribunal, não ali. Tem quer direito. Dizer, o tribunal é da cúpula do trovão, amigão. Nada pior do que o inconsciente coletivo agindo ali, né, cara? Que o cara sozinho não mataria ali o outrem, mas... Ele não se sente tão culpado. Exato, mas aquele afã... Eu sei que a gente vai receber um monte de e-mail falando, porque vocês nunca teve uma filha estuprada, uma carteira roubada... Ok, não tivemos, mas isso é brutal. Cara, gente. Alguns anos além de tacar fogo nas pessoas. Época feudal, né? Exato. O Alexandre contou aí a história do candidato a vereador de Ilhabela, que era homossexual. Outra história que envolve vingança gay foi relatado pelo nosso ouvinte Fábio Fedor, não sei como é que fala isso, contou que um vizinho foi crucificado no Orkut porque um vigia noturno espalhou que esse vizinho era gay e dava o bumbum dele para um outro cara toda noite em uma praça ali em Viçosa. Viçosa é Minas Gerais? Viçosa é Minas Gerais. Então, segundo o nosso ouvinte, praça essa que é usada para namorar e para fumar maconha. A maioria das praças, gente, mal iluminadas, é pra fumar um baseado e pra dar uma sapecada. Então, o rapaz acusado afirmou que realmente era gay, disse que ele foi a público e falou, não, eu sou realmente gay. Tá vendo aquele armário ali, eu acabei de sair de dentro dele. Exatamente. Mas a pessoa que eu transo à noite, pessoa essa que é passiva, eu sou o ativo, é o irmão do vigia. Olha só. O delator. Olha só. Delator, irmão dele. O tiro do vigia saiu pela culatra. Ou entrou pela culatra. Agora, hoje não se tem sossego, acho que nem pra encher os cornos de manguaça, né? Em um bar qualquer ali na Vila Madalena. Melhor beber no estúdio, né? Exatamente, cara. Porque logo chega ali, é capaz de chegar um capuzado e fazer a limpa, porque isso tem acontecido muito também, que são essas arrastões nos, né, bares, né, uhum, cara? Aqui em São Paulo, a gente tem ouvinte do país inteiro, aqui em São Paulo é muito comum. É muito comum, realmente. Não sei se é tão comum assim, mas enfim, é em bares onde tem gente mais abastada, na Vila Madalena, até nos jardins, é rolar rações. As pessoas entram, roubam bolsas, iPhones, iPad, a porção de coxinha, a porção de torresmo. Você falou disso? rolou na web. É que uma moça, ela teve ali a sua bolsa furtada num esquema desse, de rações, e aí ela, assim que a polícia chegou, ela acionou aquele sistema de rastreamento via GPS ali do aparelho dela, e segundo o rastreador, o telefone estava em uma praça perto do fórum ali de Pinheiros. Conhecidíssimo também. Tinha um boteco ali do lado. Como é que é? Sei que é lá. Empório o quê? É. Santa Cecília? Não, cara. São Francisco? Não. Santo Antônio? Era o nome de um santo. É, tem certeza, cara? São Pedro. Empório São Pedro, não é? Cara, eu tinha falando em violência urbana, eu preciso ver os copos que eu tenho lá em casa que eu furtei do bar. Alexandre. Mercearia São Pedro. Isso. Alexandre, ele não pode ir num bar. Não, agora que eu não tenho mais um esse hábito, não. Tem sim, que pelo menos nas casas das pessoas você faz isso. Você não fazia nos bares, mas agora você faz nas casas. Alexandre entra num bar e vê um copo personalizado, alguma coisa que ele queira. O que ele faz? Ele rouba. É um souvenir, pô. Não, tá pago. Eu pago 20% pro garçom. Aqui é do copo. Mas enfim, e dando sequência aqui. Então, o rastreador disse ali que o telefone estava perto do fórum ali de Pinheiros. A polícia cercou o local, mas não se via ninguém nas redondezas. E o aparelho rastreado se deslocava como se estivesse sendo ali carregado por um fantasma. Olha que loucura. Que era uma... E daí... Tem que chamar o caça-fantasma. Foi quando se percebeu que um cachorro rondava o lugar... E era a única coisa que se deslocava pela praça. Olha que história maluca. O cachorro tava com o celular. O cachorro foi cercado, pego e descoberto que o ladrão tinha preso com uma fita isolante o aparelho na pata do cachorro. Ô, louco! Aí ela fala assim, depois descobrimos que isso é uma prática, pois os bandidos possuem tecnologia para descobrir quais telefones têm aplicativo de rastreamento instalados. Aí eles inabilitam ali, né, o aplicativo e deixam apenas um aparelho com um rastreador funcionando para enganar a polícia. Olha só, então eles botam ali o rastreador num celular vagabundo qualquer e botam num cheio de pulga. E leva o... Sai daqui, cachorro. Vai dar um tapa na bunda. Olha que loucura, cara. Porra, cara. Amigões, nossa página no Facebook está lá disponível, esperando as suas curtidas, as suas observadas nos posts que a gente sempre informa e quais serão os próximos assuntos da Academia Brasileira de Tretas. Estamos no SoundCloud. É onde hospedamos os nossos arquivos de áudio. Você sabia que há pesquisas que hoje em dia os acessos da internet estão vindo muito mais dos smartphones do que computadores? Eu imagino, não é? Que o computador em casa está praticamente abandonado. Pois é, então você que usa desse hardware, né, do smartphone... A SoundCloud tem um aplicativo muito bacana para você instalar no seu smart, né, no seu iPhone, no seu Android, na puta que te pariu, no qual você consegue facilmente ouvir no nosso podcast, né, pelo seu celular. Fora esse aplicativo da SoundCloud, você pode ouvir no iTunes ou outros agregadores, né? Exatamente. Onde é que tá o link, Alexandre? Onde é que tá esse feed, Alexandre? Então, para ter esse feed, é só clicar no botão sobre lá da nossa fanpage. Tem o URL do feed, você dá copy, paste no seu iTunes, qualquer outro agregador, e sai ouvindo o nosso podcast, que é fantástico. Exatamente. Tem um e-mail para você mandar dicas de episódios aí sobre esses temas da vida moderna, sobre essas coisas que são dignas de ser achincalhadas. Manda aí para o academiadetretas@gmail.com, academiadetretas@gmail.com, e aí a gente faz uma seleção de temas, junta com os outros temas que a gente tem ideia. Enfim, todos nós fazemos esse podcast juntos. E daí toda sexta-feira tem um episódio novo. Inclusive, essa dica de violência urbana, né, Walter? Ela foi dada pela Francisca Cardoso, que ela é de Timon, no Maranhão. Nossa amiga. Nossa querida amiga TT, né? Exatamente. Que, inclusive, ela foi vitimada aí por violência urbana esses dias. Vou ler um trecho do e-mail que ela nos mandou. Condensado. Ela fez um e-mail contando tintim. Praticamente mandou o boletim de ocorrência. Exato. Do ocorrido com TT, ela. Eu não vou poder ler todo o seu e-mail, mas eu vou ler alguns trechos aqui. Então, abre aspas. Depois de ter deixado o carro na oficina, resolvi ter a maldita ideia, ela tá puta, hein? Resolvi ter a maldita ideia de seguir a pé pra casa. Mas quando faltava apenas 4 casas para chegar, 2 motoqueiros me abordaram com uma faca dizendo a seguinte frase: passa a bolsa! Resisti segurando a minha bolsa. Não pode resistir, gente. Tem que entregar logo. Resisti segurando a minha bolsa. Quem tá falando aqui é um paulista que é assaltado quase toda semana. Você foi assaltado, Walter? Na minha vida? Você foi, né? Roubaram o teu celular há pouco tempo, você falou. Já, celular. Eu levei uns relógio, bufetes mochila. Dentro do ônibus. O cara levou meu relógio e me deu umas bufetadas ainda. Pois é. Falou que eu falava não, demais. Não existe paulistano que não tenha sido assaltado pelo menos uma vez. Impossível, eu fui 2. Eu fui, acho que 3 ou 4. Mas enfim. TT, dicas de quem entende de se fuder. PhD. PhD, entregue na hora. Voltando ao e-mail dela. Resisti segurando minha bolsa, afinal ela continha meus pertences importantes. Não teve conversa. O desgraçado de um deles tirou a faca e apontou para mim e pegou a minha bolsa. Esse tipo de assalto com faca tá muito recorrente na Inglaterra, sabia disso? É porque lá, para conseguir uma arma é muito difícil, né? Eu acho que em Timon também, lá no Maranhão. Voltando ao e-mail, nesse momento gritei desesperadamente, implorando por socorro, mas ninguém apareceu. Implorei pelos meus documentos, mas nada, os malditos foram embora e eu saí correndo atrás chorando. Olha só a reação da TT. Mas a gente nunca sabe como vai reagir mesmo, né, cara? Que é terrível, se sente muito, muito invadido, né? Nesse momento, os vizinhos apareceram para fazer absolutamente nada, só para fofocar. Os malditos vizinhos da TT. Malditos vizinhos da TT. Seus fuxiqueiros malditos. Filhos da puta. Que não foram auxiliá-la. Nem para dar um copo d'água com açúcar, porque pelo que ela está contando aqui, nesse momento, ela estava com os nervos à flor da pele. Exato. Nem vai tomar uma aguinha. Não sei o efeito que isso tem, se realmente não existe nenhum, né? A ciência não comprova. Mas é só, pelo menos, psicológico ali, né? Roubaram os documentos dela, maquiagem, agenda, óculos, né, óculos esporte, óculos de sol, dinheiro e absorvente feminino. Será que o ladrão desse ia usar o absorvente? O TT, muito obrigado pela sua história, valeu a sugestão de episódio e eu queria fechar esse podcast. Espero, TT, o problema é o transtorno de documento depois, os caras usam. Tem que tirar o documento de novo. Os caras usam o nome depois. Abre crediário, fica esperta, TT, pra ver se ninguém comprou uma moto no teu nome. Então, enfim. Alexandre, eu vou contar uma história aqui, só pra fechar esse podcast. Violência, né? Violência. Não esquece que o assunto é violência. Violência. Todo mundo sabe, não é novidade pra ninguém. Eu sempre fui um cara cuzão, sempre evitei uma briga justamente para não ter o meu crânio partido, porque eu gosto do privilégio de ter minhas costelas intactas. E nem só isso, você tem que evitar perder os dentes. É verdade. Né? Então o que aconteceu? Quem ouviu o nosso podcast anterior, o Agente 86, sabe que é quando jovens, adolescentes. Íamos muito num lugar chamado Espaço Retrô. Santa Cecília. E lá era um zoológico, porque tinha gente de toda a espécie. Cara, assim... O lugar era caprichado. Sim, era inferno... punk, puta, gótico. Se o inferno existir, é exatamente aquela escada que você descia pra pista do Retrô. Exatamente. Tenho certeza que o inferno é aquilo ali, cara. Então, uma vez eu cheguei lá... Volta e meia tinha uns punks lá. Não tinha muito, porque pra vocês terem uma ideia, o dono desse estabelecimento, eu acho que ele ouve a gente também, ele tinha tomado um tiro de um punk. Então ele vetava o ingresso desses punks lá na casa dele. Mas, volta e meia, entra um ou outro. Aí uma vez entrou um. Cara, o movimento punk é um movimento bacana. Quando levado a sério. É porque tem ideais políticos super interessantes, mas se o punk é um idiota, Eu conheço muitos punks com ideologia e tal, que tem boas ideias, que não saem por aí matando pessoas. Mas enfim, esse cara era uma exceção. Ele tava lá e tal, queria bater em todo mundo, e bebendo. Aí teve uma hora que ele queria bater em mim. Bater em você. Bater em mim. Aí... Eu queria estar do lado do punk. Mas veja você. Aí, eu sempre me esquivando, correndo, saindo daqui. E eu não ia embora, não sei porque eu não fui embora. É, deveria ter. Aí eu me lembro, porque eu não fui embora. Porque eu não tinha, eu tinha 16 anos, não tinha carro, nem poderia dirigir um carro. Não tinha como ir embora, porque, não sei hoje, mas na época os ônibus paravam de funcionar 2 da manhã e voltavam 5, 6 da manhã. Exato, esquece. Hoje em dia deve ser diferente, deve ter ônibus 24 horas. Sei lá. Não sei. Aí eu tinha que... E eu não queria ficar esperando na garoa, no frio de São Paulo, 3 graus na sarjeta. Então eu queria ficar lá dentro que tava quente. Então eu fiquei fugindo dele. Teve uma hora que eu entrei no banho. E esse cara tava bebendo o tempo todo. Aí teve uma hora... Olha, gente, eu sou cuzão. Mas tenho medo de agressões, fujo de confusões, mas... Senhor volante... E eu fui aproveitador. Eu aproveitei o momento. Eu entrei no banheiro. Quem tava morto no chão de bêbado? O punk. Caído lá. E eu com a bexiga cheia. O que eu fiz? Ao invés de eu mijar... Não tinha ninguém no banheiro. Ao invés de eu mijar na privada, mijei, tipo, no saco dele, pra parecer que ele tinha mijado. Tomando culpa. Foi uma das maiores vinganças. Parabéns, cara.